Olá para todo mundo aqui nos escuta e boas-vindas a mais um Mergulho Profundo. Olá, muito bom estar aqui de novo. Eu estou muito animada, mas confesso que também estou um pouco desconfortável com o tema de hoje. Ah, eu entendo perfeitamente. O material que a gente tem em mãos hoje é denso. Exato. É o ensaio A Barbárie Invisível como o Ar, Letal como a Bomba, do José Augusto Zanirati. Datado agora do início de março de 2026. Isso. E é um texto que funciona meio que como um espelho para o nosso próprio tempo, sabe? Questionando toda a mecânica dos conflitos globais contemporâneos. Mas, antes da gente mergulhar nessa cena inicial brilhante que ele constrói, eu sinto que é fundamental estabelecer a nossa missão aqui. Com certeza, por favor. O texto aborda temas geopolíticos super sensíveis. Ele cita governos específicos, lados políticos, líderes reais. Então, para quem nos acompanha, a nossa missão nesse programa é puramente analisar, relatar e destrinchar as ideias do autor. Sem endossar nenhum lado. Exatamente. Nem de esquerda, nem de direita. Não estamos aqui para tomar partido, mas para colocar as cartas na mesa de forma totalmente imparcial. Perfeito. E, bom, voltando ao texto, a forma como essa reflexão começa é genial, justamente pelo contraste brutal que ele cria. Nossa, sim. A metáfora do café. Pensa na rotina mais banal possível de um sábado de manhã. Aquele banho morno para espantar o resto do O sono. cheiro de café fresco tomando conta da cozinha. Isso. Aquele silêncio reconfortante dentro de casa. É um momento de paz que, tipo, quase todo mundo consegue se identificar. E aí ele liga a televisão. Pois é. E ao ligar a TV para acompanhar as notícias junto com aquela primeira xícara de café, o silêncio doméstico é simplesmente estilhaçado. Pelas notícias das batalhas mais recentes do que ele já chama de a Terceira Guerra Mundial. Vamos analisar isso por partes. Vamos. Por que a imagem mental coletiva que a gente tem de uma guerra mundial envolve trincheiras, bombardeios massivos, né? Cidades inteiras varridas do mapa? O uso de armas químicas, grandes exércitos marchando. A estética dos livros de história. Exato. Mas a redefinição do conflito que o Zanairati propõe aponta para uma virada de chave. Ele diz que essa guerra já começou lá no início do governo Trump. Marcando uma transição para uma guerra silenciosa, uma guerra estrutural. E a arma principal não é um míssil, é uma ferramenta muito antiga, mas que passou por um refinamento brutal, que é a guerra económica. E a guerra económica altera completamente a percepção de quem ataca e de quem morre. O quê? Bloqueios comerciais, sanções unilaterais, taxações punitivas, isso tudo passa nos noticiários como disputas burocráticas. Uma notinha na página de economia. Exato. Mas na prática, essas medidas são munições de altíssimo impacto. Imagina uma sanção cirúrgica no sistema logístico de um país. Você impede a entrada de remédios. Bloqueia a importação de peças para a rede de água, corta o suprimento de comida. Fome em massa. E colapso interno. Tudo isso sem que um único soldado precise cruzar uma fronteira ou atirar. É uma violência perfeitamente sanitizada. Sanitizada e embalada em jargões financeiros, né? Despachada de um escritório com ar-condicionado. O que torna tudo perigosamente aceitável para a comunidade internacional. E o estopim recente que ele menciona ilustra bem como esse cenário é volátil, que foi o ataque ao Irã. O ataque que culminou na morte do Ayatollah Khamenei. Sim. E um evento dessa magnitude já seria o suficiente para desestabilizar continentes inteiros. Mas o que assusta é o mapa ao redor disso. O que é fascinante aqui é que esse não é um evento isolado, não é um ponto de ignição único. De forma alguma, as análises geopolíticas de 2025 identificam cerca de 30 focos de tensão. 30 focos ativos. E a escala disso é o que desenha o verdadeiro tabuleiro. Dá para listar vários aqui. A Ucrânia, por exemplo, entrando no seu quinto ano de guerra com a Rússia. Que é uma guerra de atrito que já redefiniu todas as alianças de energia na Europa. Tem o Sudão, com milhões de deslocados, uma crise humanitária gigantesca que quase não aparece nas notícias. As tensões fervilhantes no Mar do Sul da China, que é pelo controle das rotas comerciais mais vitais do mundo. Ameaças dos Estados Unidos à Venezuela. Conflito eterno entre Israel e Hamas, reconfigurando o Oriente Médio de forma brutal. Disputas lá no Cáucaso entre Armênia e Azerbaijão. E a panela de pressão perpétua entre Paquistão e Índia, duas potências nucleares. Ou seja, se a gente pegasse um mapa e colocasse um pino vermelho em cada um desses pontos, O planeta inteiro seria um imenso tabuleiro de xadrez ensanguentado. E nós, a população civil, estamos como nisso tudo? Anestesiados. A maioria das pessoas está completamente anestesiada. O conceito de guerra foi diluído nesse ruído constante de informação. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque o texto introduz uma nova camada tecnológica. A guerra algorítmica. Exato. A imagem é fortíssima. Enquanto aquela pessoa comum está lá, tomando seu café, segura em casa... Redes de inteligência artificial do outro lado do mundo estão calculando rotas de mísseis. Infrações de milissegundos, ajustando trajetória por causa do vento. Analisando o padrão de comportamento para escolher alvo tático. É a mesma matemática que decide qual vídeo prender a sua atenção na rede social, né? Perfeito. A mesma arquitetura de otimização. Só que em vez de engajamento e curtida, essa inteligência calcula qual ponte destruir. Qual usina de energia derrubar para causar o máximo de colapso com o mínimo de munição. É pura otimização matemática aplicada à morte. O que evidencia o enorme paradoxo do século XXI que o autor aponta. Porque, historicamente, a barbárie era visceral, não era? Ódio, vingança, religião. Era a humanidade mostrando os dentes. Agora são códigos que não sentem absolutamente nada. Nada, sem raiva, sem piedade. Decidindo o destino de cidades inteiras. E o paradoxo é exatamente a nossa estagnação moral crônica. A gente cura doenças que antes eram sentenças de morte. Coloca telescópio no espaço para ver a origem do universo. Mas a nossa moralidade não acompanhou. A eficiência tecnológica cresceu de forma exponencial. E a empatia continuou estagnada na Idade Média. É uma crueldade que não é por sobrevivência, é pura estratégia de poder. O que chama atenção na nossa própria capacidade de delegar a morte a códigos sem remorso. É de gelar a espinha. Isso nos leva direto para a hipocrisia das nações hegemônicas, que é outro pilar do ensaio. A justificativa pública para as ações bélicas? Sim. No caso do Irã, a justificativa foi o medo de que eles desenvolvessem uma arma nuclear. Uma ação preventiva pela paz. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo, a dissonância é absurda. Totalmente absurda. Quando a gente olha os relatórios do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo, o CIPRE, o cenário é perturbador. Já saiu desses dados concretos do CIPRE antes da gente gravar? E os números são paralisantes. Quem realmente detém o monopólio do fim do mundo? A Rússia liderará com cerca de 4.300 ogivas nucleares. 4.300. E os Estados Unidos logo atrás com umas 3.700. E o detalhe mais tenso, dessas americanas, 2.100 estão em estado de auto-alerta operacional. O que significa que não estão guardadas num galpão escuro. Não, elas estão acopladas em mísseis, em submarinos... a um botão de serem lançadas. E ainda tem Israel na conta? Com estimadas 90 ogivas não declaradas, mas reconhecidas pelas inteligências. O poder somado dessas potências todas, incluindo a China, pode destruir o planeta dezenas de vezes. E não é só a destruição instantânea das cidades. Não tem um inverno nuclear. Que é um conceito aterrador. Uma guerra em larga escala lançaria milhões de toneladas de fuligem na estratosfera. O que bloquearia a luz do sol por anos. A temperatura global despencaria. As cadeias agrícolas e marinhas colapsariam em semanas. Condenando toda a biosfera à fome de ao congelamento. Como a comunidade internacional aceita que o medo de uma arma hipotética justifique ataques... Quando os agressores têm capacidade para extinguir a vida do planeta hoje mesmo... É a hipocrisia máxima. O poder de destruição excede qualquer justificativa moral que tentem fazer na ONU. E aí a gente chega na reação da população civil nas redes sociais, que é onde o texto traz uma decepção profunda. A espetacularização do sofrimento. Sim. A barbárie foi tão internalizada que as pessoas aplaudem a força bruta. Compartilham imagem de prédio caindo como se fosse meme. Uma receita culinária. A guerra virou entretenimento de rolagem rápida. A pessoa vê um gatinho fofo, desliza a tela, vê um drone obliterando um quarteirão, curte os dois e continua comendo um pão de queijo. Isso mostra que não é falta de informação. É o triunfo dos instintos básicos sobre a consciência humana. A violência continua fascinando, só que agora diverte passivamente. E nós terceirizamos a culpa. Então, o que tudo isso significa, na prática, no nosso dia a dia? O texto é brilhante ao conectar o macro e o micro. Essa barbárie, embora pareça invisível, ela infiltra na vida da gente. Por exemplo, a gasolina. A gasolina fica mais cara no posto da esquina e você reclama do prefeito. Quando verdade, é o efeito cascata de um oleoduto bombardeado. Ou de uma sanção. A inflação do pão na padaria segue a mesma lógica. Uma nova sanção internacional. Uma canetada lá fora destrói o tecido social aqui. E ninguém enxerga isso como um ato de guerra. Não exige sangue na nossa calçada para ser letal. O texto até cita o embargo a Cuba como uma crise humanitária silenciosa. Um exemplo clássico. Uma nação inteira sem energia elétrica, sem remédios, num sufocamento econômico constante. E não rende manchete urgente na TV, porque é diluído em índices de inflação. Acabamos nos habituando ao inaceitável. E chegamos ao argumento final do Zanirati, que ele considera talvez o pior de tudo. Pior que ogiva, pior que algoritmo. Submissão. A constatação de que grande parte da humanidade simplesmente se curva a líderes políticos grosseiros. De capacidades intelectuais extremamente limitadas, que acham que podem destruir ideais ordenando mortes. E a nossa submissão a esse sistema reflete uma abdicação da nossa capacidade crítica. O que nos leva de volta à imagem inicial do texto. O café. O café daquela manhã de sábado terminou. A rotina precisa continuar. Mas ficou um gosto amargo. O gosto da barbárie que se esconde nas bolsas de valores e nos códigos de programação. E a solução que o autor encontra para não se submeter é justamente o ato de escrever, de registrar e dissecar essas ferramentas. Manter a mecânica visível. Porque entender como a engrenagem opera é um movimento de resistência. Isso levanta uma questão importante que o texto deixa nas entrelinhas pra gente. Qual? Bom, se a barbárie moderna se disfarça na inflação do pão, nas sanções e na conveniência dos algoritmos... Certo. Será que nós, na nossa busca diária por conforto e eficiência, não estamos inadvertidamente alimentando essa mesma engrenagem destrutiva? Nossa. Até que ponto a nossa recusa em olhar de forma crítica para o sistema que nos sustenta nos torna cúmplices silenciosos dessa guerra? É uma provocação monumental, porque altera completamente a forma como a gente encara as nossas decisões diárias e as tecnologias que usamos. O futuro da nossa civilidade talvez não dependa de quem tem mais ogivas. Mas de quem ainda consegue manter o controle sobre a própria humanidade e não delegar a ética para um algoritmo. Com certeza. Bom, eu agradeço imensamente a companhia de cada pessoa que esteve conosco nessa análise rigorosa de hoje. Que a gente possa continuar exercitando a capacidade de enxergar o que tentam tornar invisível. Continuemos atentos, recusando a passividade. Muito obrigado a quem nos ouviu e até a próxima análise.